Chame Robson do Paredão, Jean Samaral, Wagner do Paredão, Coelho do Paredão, Paredão Danilo da Shalom, Paredão Robson. Vai? Que curiosa, e quer saber se o papai tem um macete, se tem chance porque tem muito interesse. Antes que eu responda a sua pergunta, vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda. E quer saber se o papai tem um macete, se tem chance porque tem muito interesse. Antes que eu responda a sua pergunta, e vai virar de costa pra eu avaliar. E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando. Depende, quer tentar me perguntar. Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando. E curiosa, e quer saber se o papai tem um macete, se tem chance porque tem muito interesse. Antes que eu responda a sua pergunta, e vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda. E quer saber se o papai tem um macete, se tem chance porque tem muito interesse. Antes que eu responda a sua pergunta, vai virar de costa pra eu avaliar. E quer saber se eu tô solteiro.